Boa noite, acordou tudo Portugal. Muito boa noite, acordou tudo Portugal. Foi ontem assinado. Ontem, 1993 e 1994. 94, a sua atestar aplicação terá de estar garantida. Em 1994, a sua aplicação terá de estar garantida. Não é demasiado grave.